te assombres. Se o sol se apagar, ainda sou teu Deus. Se os montes se forem para o mar, ainda sou teu Deus. Aquieta-te, quem tocar naqueles que meu Pai me deu. Por que temes as lutas desta vida, se ainda sou teu Deus? Não te assombres, eu movo céus e terra pra cuidar de ti. Eu já desci a terra por amor a ti, e todo teu trabalho é confiar. Confiar em mim. Aquieta-te, quem tocar naqueles que meu Pai me deu. Porque as lutas desta vida, se ainda sou teu Deus. Não te assombres, eu movo céus e terra pra cuidar de ti. Eu já desci a terra por amor a ti, e todo teu trabalho é confiar em mim. Não te assombres, eu movo céus e terra pra cuidar de ti. Eu já desci a terra por amor a ti, e todo teu trabalho é confiar.